Fecheiro 36, capítulo 16. A primeira lei da termodinâmica. Fui despertada um pouco depois da alvorada por uma dor fina no topo da minha cabeça. Pestanejei e investiguei com a mão. O movimento assustou um grande gaio cinzento que estava a puxar-me o cabelo e ele voou para um pinheiro próximo, guinchando histericamente. Bem feito, amigo. Murmurei, esfregando o topo da cabeça, mas não contive um sorriso. Já me tinham dito várias vezes que, ao acordar, o meu cabelo parecia um ninho de passarinhos. Afinal, talvez houvesse uma certa verdade nisso. Os índios tinham partido. Por sorte, a cabeça do urso partira com eles. Levei os dedos ágeis à minha cabeça, mas, além das leves bicadas que eu tinha recebido, ela parecia intacta. Ou o uísque era de ótima qualidade, ou a minha sensação de embriaguez se devia mais aos efeitos da adrenalina e do tabaco do que do álcool. O meu pente estava dentro do saco de pele de veado, onde eu guardava itens pessoais e os poucos remédios que considerava úteis numa viagem destas. Sentei-me com cuidado para não acordar Jamie. Ele estava a uma curta distância de mim, de costas, com as mãos cruzadas, pacífico como a efígie entalhada num sarcófago. Mas com muito mais cores, pensei eu. Ele estava deitado na sombra e alguns raios de sol caíam sorrateiros sobre ele, mal tocando as pontas do seu cabelo. À luz fresca e fria, parecia-se com Adão, recém-tocado pela mão de seu Criador. Mas um Adão bem gasto. Analisando com mais atenção, era uma imagem feita muito depois da queda. Não a perfeição frágil de um filho nascido da terra. Nem a beleza imaculada do jovem que Deus amou. Não. Aquele era um homem totalmente formado e poderoso. Cada traço do rosto e do corpo marcado com força e luta. Feito para assumir o mundo no qual acordaria e acalmá-lo. Mexi-me muito discretamente, levando a mão ao saco. Não queria despertá-lo. A oportunidade de vê-lo dormir era rara. Ele dormia como um gato, pronto para atacar diante de qualquer indício de ameaça, e normalmente levantava-se da cama com a primeira luz do dia, enquanto eu ainda boiava na superfície dos meus sonhos. Ou ele bebera mais do que pensava na noite passada, ou estava num sono profundo de cura, deixando o corpo curar-se enquanto ele permanecia imóvel. O pente de chifre deslizou facilmente pelo meu cabelo. Eu não estava com pressa. Não havia bebés para alimentar, nenhum filho para despertar e vestir para ir para a escola, nenhum trabalho à espera, nenhum paciente para atender, nenhuma papelada para preencher. Nada podia ser mais diferente do que o espaço estéril de um hospital, do que este lugar, pensei eu. Os pássaros bem cedo procuravam minhocas e faziam uma algazarra na floresta, e uma brisa fria e suave soprava pela clareira. Senti um cheiro fraco de sangue seco e das cinzas da fogueira da noite anterior. Talvez tenha sido o cheiro de sangue que me tenha feito lembrar do hospital. Assim que entrei num deles, soube que era a minha esfera, o meu lugar. Mas apesar disso, eu não me sentia deslocada na floresta selvagem. Considerei este facto estranho. As pontas do meu cabelo resvalaram nas minhas omoplatas nuas com uma sensação agradável de cócegas. E o ar estava suficientemente frio para fazer a minha pele arrepiar-se e os meus mamilos enrijecerem-se. Então, eu não tinha imaginado, pensei, sorrindo por dentro. Eu não tinha despido as minhas roupas antes de me recolher. Afastei o cobertor grosso de linho e vi as manchas de sangue seco nas minhas coxas e na barriga. Senti a umidade escorrer-me entre as pernas e levei um dedo ao local, leitoso com um odor almiscarado que não era meu. Foi o suficiente para trazer de volta a sombra do sonho. Ou o que pensei ser uma lembrança. O peso do urso sobre mim mais escuro do que a noite e o fedor de sangue. Uma onda de terror que impediu os meus membros entorpecidos de se mexerem. O facto de eu ter permanecido deitada, fingindo estar morta, enquanto ele se remexia com um hálito quente na minha pele, os pelos macios nos meus seios. Uma incrível delicadeza para uma fera. E depois o forte momento de consciência, de frio, depois calor, quando pele nua, e não pelo de urso, tocou a minha. E depois o regresso sonolento ao sonho confuso, a união lenta e forçada, o clímax transformando-se em sonho, com uma leve resmungadela escocesa no meu ouvido. Olhei para baixo e vi uma marca rosada de dentada no meu ombro. Não admira que ainda estejas a dormir, disse em tom de acusação. O sol tinha tocado a curva do seu rosto, iluminando a sobrancelha daquele lado, como um fósforo riscado. Ele não abriu os olhos, mas um sorriso lento e doce apareceu no seu rosto como resposta. Os índios tinham-nos deixado uma parte da carne de urso, bem envolta em pele untada e pendurada nos galhos de uma árvore próxima, para desencorajar as atenções de gambás e texugos. Depois de pequeno almoço e de um banho apressado no riacho, Jamie orientou-se com o sol e a montanha. Por ali, disse ele, indicando com a cabeça na direção de um pico azul distante. Estás a ver onde faz um corte em forma de V com o mais baixo? Do outro lado é a terra dos índios. A nova linha do tratado segue aquele espinhaço. Alguém chegou a observar ali? Espreitei incrédulo à vista das cadeias montanhosas irregulares que surgiam dos vales cobertos pela névoa matinal. As montanhas estendiam-se à nossa frente como uma série sem fim de miragens flutuantes, passando do verde escuro a azul e a roxo, os picos mais distantes escuros, extremamente finos, contra um céu de cristal. Ah, sim. Ele montou, virando a cabeça do cavalo, de modo que só o sol lhe iluminava o ombro. Tiveram de observar, para saber ao certo que terra poderia ser usada para povoamento. Eu certifiquei-me do limite, antes de sairmos de Wilmington, e Myers disse a mesma coisa. Este lado do espinhaço mais alto. Pensei em perguntar aos companheiros que jantaram connosco ontem à noite, só para ter a certeza de que eles também achavam o mesmo. Ele sorriu-me. Estás pronta, Sassenach? Mais que pronta, disse-lhe. E virei o meu cavalo para o seguir. Ele tinha enxaguado a camisa, ou o que restara dela, no rio. Um trapo de linho manchado estava estendido a secar atrás da sua sela, deixando-o seminu com as calças de couro, já que o tartan estava cuidadosamente enrolado à sua cintura. Os longos arranhões deixados pelo ataque do urso estavam escuros na sua pele clara, mas não havia inflamação visível e, pela facilidade com que ele se movimentava na sela, as feridas pareciam não incomodá-lo. Nem mais nada, pelo que pude ver, o modo alerta que ele sempre apresentava ainda o acompanhava. Fazia parte dele desde a infância. Mas algum peso fora retirado na noite. Pensei que pudesse ter sido o nosso encontro com os três caçadores. Este primeiro encontro com selvagens tinha sido muito tranquilizador para nós os dois e parecia ter diminuído a ocorrência de visões que Jamie tinha de canibais com machados atrás das árvores. Ou poderiam ser as árvores em si, ou as montanhas. O seu espírito tornara-se mais leve a cada metro de distância da costa. Eu acabei a comungar da sua aparente alegria. Mas ao mesmo tempo senti um temor cada vez maior em relação ao que aquela alegria nos poderia levar. A meio da manhã, a vegetação da encosta já se tinha tornado demasiado densa para continuarmos. Ao olhar para uma parede rochosa, quase vertical, diante de uma confusão de galhos escuros de causar tonturas, com tons dourados, verdes e castanhos, inclinei-me a pensar que os cavalos tinham sorte por pararem cá embaixo. Desmontámos perto de um rio, coberto de erva ao longo das margens, e continuámos a pé para a frente e para cima, cada vez mais embrenhados na maldita floresta virgem. Pinheiros altos e cicutas? Pensei eu, passando pelos galhos de uma árvore caída. Os troncos monstruosos estendiam-se tão ao alto que os galhos mais baixos começavam a 6 metros por cima da minha cabeça. Longfellow não fazia ideia. O ar estava úmido, frio, mas fecundo, e os meus mocassins afundavam-se sem fazer barulho no húmus de folhas pretas de séculos de existência. As minhas pegadas na lama macia da margem de um riacho pareciam estranhas e inesperadas, como as pegadas de um dinossauro. Chegámos ao topo de um espinhaço para encontrarmos outro à nossa frente e depois outro mais adiante. Eu não sabia o que podíamos estar à procura ou como saberíamos se encontrássemos. Jamie percorreu quilómetros com o seu passo de montanhista, observando tudo. Eu seguia-o atrás, aproveitando a paisagem, parando de vez em quando para colher alguma planta ou raiz fascinante, guardando os meus tesouros no saco, preso ao meu cinto. Passámos por trás de um espinhaço, mas o nosso caminho estava bloqueado por um grande urzal, uma extensão de loureiros da montanha, que à distância parecia uma extensão limpa e reluzente entre as coníferas escuras, mas mais de perto, mostrava ser um matagal impenetrável, os galhos entrelaçados como um cesto. Voltámos atrás e descemos, saindo debaixo dos enormes pinheiros fragrantes, atravessando encostas de erva dos prados e Nulemberga capilares, que se tinham tornado amarelas ao sol, e finalmente de regresso ao verde calmante dos carvalhos e nogueiras, numa falésia que dava para um pequeno rio sem nome. Estava frio à sombra inesperada das árvores e eu suspirei aliviada, afastando o cabelo do pescoço para sentir uma lufada de ar. Jamie ouviu-me e virou-se sorrindo, afastando um galho comprido para que eu pudesse segui-lo. Não conversámos muito. Além do fôlego necessário para a subida, a montanha em si parecia inibir a fala, cheia de locais verdes secretos. Era um rebento vívido das antigas montanhas escocesas, cheias de florestas, e 2 vezes da altura daqueles rochedos pretos. Ainda assim, o ar mantinha a mesma injunção ao silêncio, a mesma promessa de feitiço. O solo aqui era coberto por uma camada de 30 centímetros de folhas caídas, mata rasteira e macia, e os espaços entre as árvores pareciam ilusórios, como se passar entre aqueles troncos enormes e cheios de líquen pudesse levar alguém, repentinamente, para outra dimensão da realidade. O cabelo de Jamie brilhava com a incidência ocasional da luz do sol, uma tocha a seguir através das sombras da floresta. Tinha escurecido um pouco com o passar dos anos para um castanho avermelhado profundo, mas os longos dias de cavalgada e caminhada ao sol tinham dado um tom ruivo ao topo da cabeça. Ele perdera o elástico que lhe prendia o cabelo, parou e afastou as madeixas úmidas do rosto. E vi a primeira madeixa branca acima de uma das têmporas, normalmente escondida entre os fios avermelhados mais escuros, raramente aparecia. Um legado do ferimento de bala recebido na caverna de Abandaue. Apesar do calor do dia, estremeci ao lembrar-me. Eu teria preferido esquecer o Haiti e os seus mistérios selvagens, mas havia pouca esperança disso. Às vezes, quase a dormir, eu ouvia a voz do vento da caverna e o eco irritante do pensamento. Aonde mais? Subimos uma elevação de granito coberta de musgo e líquen, úmida com o omnipresente curso de água. Depois seguimos o caminho descendente de uma corrente de água, empurrando a erva alta que se envolvia nas nossas pernas, passando por cima dos galhos de loureiro e dos rododendros com muitas folhas. Maravilhas surgiam aos meus pés, pequenas orquídeas e fungos brilhantes, tremendo e brilhando como gelatinas, reluzindo vermelhos e pretos em troncos de árvore caídos. Havia libélulas a pairar à superfície da água, joias imóveis no ar, desaparecendo na névoa. Senti-me tonta com a abundância e encantada pela beleza. O rosto de Jamie mostrava a expressão de encantamento de um homem que sabe que está a sonhar e não quer acordar. Paradoxalmente, quanto melhor eu me sentia, pior me sentia também. Desesperadamente feliz e desesperadamente temerosa. Este era o lugar dele e certamente ele sentia-o tão bem como eu. No início da tarde parámos para descansar e beber água de uma pequena fonte na orla de uma clareira natural. O solo, sob os ácares, era uma carpete densa de folhas verdes, no qual vi um ligeiro brilho vermelho. Morangos silvestres, disse eu encantada. Os frutos eram vermelhos escuros e minúsculos, do tamanho da ponta do meu polegar. Segundo os padrões da horticultura moderna, eles seriam muito ácidos, quase azedos. Mas numa refeição composta por carne de urso mal passada e fria e bolinhos de milho duros como pedra, eram deliciosos. Explosões frescas de sabor na minha boca, toques de doçura na minha língua. Apanhei mãos cheias que guardei na minha capa, sem me preocupar com as manchas, o que era um pouco de sumo de morango entre as manchas de resina de pinheiro, cinza, seiva de folhas e terra. Quando terminei, os meus dedos estavam peganhentos e a cheirar a sumo, o meu estômago estava confortavelmente cheio, e a parte de dentro da minha boca parecia ter sido lixada devido à acidez dos frutos. Mesmo assim não resisti e comi só mais um. Jamie recostou-se num sicômoro, com as pálpebras semicerradas contra a luz do sol da tarde. A pequena clareira mantinha a luz como um copo, imóvel e límpida. O que achas deste lugar, Sassenach? Perguntou ele. Acho que é lindo. Não concordas? Ele assentiu, olhando por entre as árvores, onde uma ladeira discreta, cheia de feno selvagem e erva dos prados, descia e subia de novo numa linha de salgueiros que molduravam o rio distante. Estou a pensar, disse Jamie um pouco acanhadamente, há uma fonte aqui na floresta. Aquele prado lá embaixo. Ele abanou uma mão na direção da cortina de amieiros que cobria os pinhaços na ladeira coberta de erva. Serviria para alguns animais, no início, e depois a terra mais próxima do rio poderia ser limpa para abrigar plantações. A subida da terra aqui é boa para escoamento das águas. E aqui, vê. Apanhado por visões, levantou-se e apontou. Observei com cuidado. Para mim, o lugar parecia pouco diferente de qualquer uma das ladeiras cheias de árvores e enseadas cheias de erva pelas quais tínhamos passado nos últimos dias. Mas para Jamie, com o seu olho de agricultor, casas, cercados de animais e campos surgiam como cogumelos encantados às sombras das árvores. A felicidade rodeava-o. Como espinhos de um porco-espinho. Senti o meu coração pesado como aço no meu peito. Então, achas que nos podemos estabelecer aqui? Aceitar a oferta do governador? Ele olhou para mim, parando abruptamente nas suas especulações. Podemos, disse ele, se... Parou e olhou para mim de soslaio. Vermelho do sol como estava. Não sabia se ele estava corado pelo sol ou por causa da timidez. Acreditas em sinais, Sassenach? Que tipo de sinais? Perguntei sem hesitar. Em resposta, ele curvou-se, arrancou um rebento do chão e colocou-o na minha mão. As folhas verdes escuras, como pequenos leques chineses redondos, uma flor pura e branca num caule fino e noutro um fruto meio maduro, com a parte de cima pálida e a de baixo carmesim. Isto é nosso, estás a ver? Perguntou ele. Nosso? Dos Fraser, quero eu dizer, explicou. Apertou o fruto com um dedo. Os morangos sempre foram o emblema do clã. Para começar, é o que o nome significava. Quando um Monsieur Fraiselier veio de França com o rei Guilherme e tomou posse de terra nas montanhas escocesas. Era o rei Guilherme, Guilherme o Conquistador. Talvez não fosse o mais antigo dos clãs das Terras Altas. Os Fraser ainda tinham uma herança notável. Guerreiros, desde o início, e agricultores também. A dúvida nos olhos dele transformava-se num sorriso. Eu não disse o que estava a pensar, mas sabia muito bem que o pensamento devia estar na mente dele também. Não havia mais nada do clã Fraser, além dos fragmentos espalhados, aqueles que tinham sobrevivido, fugindo por estratagema ou sorte. Os clãs tinham sido destruídos em Culloden, os seus líderes assassinados em batalha ou mortos pela lei. Mas ainda assim, ali estava ele, alto e direito com o seu tartan, o aço escuro de um punhal das terras altas a seu lado, guerreiro e agricultor. E se a terra sob os seus pés não era a da Escócia, era o ar livre que ele respirava e um vento da montanha que lhe revolvia o cabelo, erguendo madeixas ruivas ao sol de verão. Sorri-lhe, controlando o meu desânimo cada vez maior. Fraiselier? Senhor Morango? Ele cultivava-os ou só gostava de os comer? Uma das duas. Ou as duas, disse ele secamente. Ou pode ser que ele fosse apenas ruivo, não achas? Ri-me e ele acocorou-se ao meu lado, soltando o tartan. É uma planta rara, disse ele, tocando o rebento na palma da minha mão. Flores, frutos e folhas, juntas de uma só vez. As flores brancas são para a honra. Os frutos vermelhos são para a coragem. E as folhas verdes são para a perseverança. Senti a garganta apertar-se quando olhei para ele. Acertaram? Disse eu. Ele segurou a minha mão na dele, apertando os meus dedos à volta do pequeno caule. E o fruto tem forma de coração, disse ele suavemente e inclinou-se para me beijar. As lágrimas estavam perto da superfície. Pelo menos eu tinha uma boa desculpa para a que teimou escorrer-me pelo rosto. Ele secou-a, depois levantou-se e soltou o cinto, deixando o tartan cair aos seus pés. Então tirou a camisa e as calças e sorriu-me, nu. Não está aqui ninguém, disse ele, ninguém além de nós. Eu teria dito que isso não parecia motivo, mas senti o que ele queria dizer. Há dias estávamos cercados pela vastidão e pela ameaça, a região selvagem, não muito distante do que o círculo pálido do nosso fogo. No entanto, aqui estávamos juntos e sozinhos, unidos ao local, sem necessidade, à luz do dia, de manter a selva afastada. No passado, os homens faziam isto para dar fertilidade aos campos, disse ele, estendendo uma mão para me ajudar a levantar. Não vejo quaisquer campos. E não sabia se devia torcer para nunca os ver. De qualquer modo, deixei deslizar a saia de camurça e soltei o nó do meu sutiã improvisado. Ele olhou para mim com apreço. Sem dúvida, eu terei que cortar algumas árvores primeiro. Mas isso pode esperar, não pode? Fizemos uma cama com o tartan e as capas e deitámo-nos nela, nus, pele com pele, entre a erva amarela e o cheiro de balsamina e de morangos silvestres. Tocámo-nos pelo que pareceu ser durante muito tempo, ou por tempo nenhum. Juntos no jardim dos prazeres terrenos, afastei os pensamentos que me tinham perturbado na subida da montanha, determinada a partilhar da alegria dele enquanto durasse. Apertei-o e ele respirou fundo e encostou-se duro à minha mão. E o que seria o Éden sem uma serpente? Perguntei, acariciando com os dedos. Os olhos dele enrugaram-se em triângulos azuis, tão próximos que consegui ver a menina dos olhos. Então vais comer comigo, meu querido, do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal? Coloquei a ponta da língua para fora e passei-a pelo lábio inferior dele como resposta. Ele estremeceu sob os meus dedos, apesar do ar quente e doce. Je suis prêt, disse eu, Monsieur Fraiselière. Ele baixou a cabeça e agarrou com a boca o meu mamilo inchado, cheio como um dos pequenos frutos maduros. Madame Fraiselière, sussurrou ele, je suis à votre service. E então partilhámos o fruto e as flores, e as folhas verdes cobriam tudo.